Panorama Agrícola para 14 de setembro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, eu sou Mauro Moirer e hoje é terça-feira, 14 de setembro. Comigo na mesa de som está o Márcio Peixe e a noite hoje será de lua nova. O ditado desta terça-feira: seja brando na aplicação dos seus princípios, doce no modo, forte na ação. Confira no programa de hoje uma dica sobre sal e saúde. MDA faz recomendações por causa da estiagem. Angelina e São Bonifácio trocam experiências sobre plantio direto de cebolas. E no quadro Aquanegócios, a integração entre a pesquisa e a extensão na maricultura. Você pode participar do Panorama Agrícola ao ligar 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O consumo excessivo de sal faz com que o organismo retenha mais líquidos e aumente de volume, elevando a pressão sanguínea, causando hipertensão. Orégano, sálvia, alecrim, tomilho, manjericão, salsinha e cebolinha são ervas aromáticas que podem ser utilizadas à vontade, porque diminuem a necessidade de sal nos alimentos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. A entrevista hoje é com o Alex Alves dos Santos, agrônomo do SEDAP, para falar ao ouvinte do Panorama Agrícola sobre um seminário que integrou pesquisa e extensão da EPAGRE, realizado em Florianópolis no início de setembro. Alex, o objetivo desse seminário qual foi? O objetivo é a gente promover a maior integração entre a pesquisa e a extensão. Por um lado, nós pesquisadores estamos apresentando aos extensionistas os trabalhos que o SEDAP, que é o Centro de Desenvolvimento de Aquicultura e Pesca da EPAGRE, vem promovendo durante o ano. Então, todos os trabalhos com ostras, mexilhões, vieiras, macroalgas foram apresentados aos pesquisadores. De outro lado, a gente também quer ouvir da extensão as demandas de campo, as demandas de cada município do litoral catarinense, para que essas demandas norteiem as pesquisas futuramente do SEDAP e da EPAGRE. Qual é hoje a maior demanda nesses municípios do litoral catarinense? A maior demanda é ampliar a maricultura de várias espécies, e aí a gente está estudando aí a macroalga, o polvo, a própria vieira. E, num segundo momento, formar pacotes tecnológicos mais eficientes do que nós temos atualmente, buscando o aumento da produtividade das fazendas marinhas. Com relação à área de inspeção, isso também está sendo discutido aqui, a questão da inspeção sanitária, dos mexilhões, da maricultura em geral? Esse é um projeto nosso, que é o projeto de monitoramento das águas de cultivo e dos próprios moluscos, onde a gente avalia as questões microbiológicas e as ocorrências de algas tóxicas em todo o litoral catarinense. E esses dados, eles estão norteando as empresas que têm o serviço de inspeção federal, que têm o serviço de inspeção municipal e estadual. Então, é um projeto de investigação ao mar que está casando muito bem, indo ao encontro das agroindústrias que estão sendo implantadas em todo o litoral catarinense, fornecendo segurança alimentar a quem está consumindo os produtos da maricultura. Hoje, quem tem uma fazenda marinha deve investir em que tipo de produção? Eu, como técnico, eu sempre é muito preocupante a gente basear uma atividade comercial, uma empresa, num monocultivo, seja ele só de ostras, só de mexilhões ou só de algas. A gente procura orientar o nosso assistido, o nosso cliente, a usar toda a... A gente fala muito em multitrofia, ou seja, os vários segmentos da cadeia trófica, os vários segmentos alimentares do mar. Por exemplo, a macroalga, ela pode se alimentar, ela se alimenta de nutrientes. Já os moluscos vão se alimentar de microalgas, né? Então, usar todos esses nichos de alimento do mar. Então, os cultivos integrados, os bicultivos ou policultivos, que podem ser de ostra, mexilhões e algas, podem ser mexilhões, vieiras e robalo, por exemplo, são muito bem mais vistos do ponto de vista comercial e de sustentabilidade financeira dessas fazendas marinhas. E é isso que a gente está procurando orientar os nossos clientes. Esse seminário que integrou pesquisa e extensão na área da aquicultura e pesca envolveu quantos participantes? Nós temos aí uma equipe até muito pequena, mas com resultados assim muito expressivos. Eu julgo que nós temos aí uma equipe de aproximadamente 35 a 40 extensionistas, incluindo as mulheres que também trabalham com a questão da economia familiar. E hoje aqui nós em torno de 35 pessoas. E nós da pesquisa ali somos em torno de 5 pessoas, mais ou menos, e 2 afastados para doutorado. Agradecemos a Alex Alves dos Santos, engenheiro agrônomo do SEDAP. Obrigado, Alex. É hora das notícias. Assim como já fez a IPAGRE, o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, está divulgando orientações para os agricultores familiares da região centro-sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, em função do fenômeno climático Laninha, que poderá provocar estiagem nos próximos meses, agravando o problema que já ocorre em Santa Catarina. Esses agricultores devem tomar medidas preventivas para ajudar a evitar perdas neste momento crítico. É a orientação do MDA. Segundo o Ministério, entre as ações preventivas estão o manejo adequado do solo, de forma que possibilite maior retenção de água, principalmente o uso da cobertura de palhada. E também o agricultor deve optar por culturas ou variedades mais tolerantes à deficiência hídrica. O MDA recomenda também procurar assistência técnica para receber orientações. Nesse caso, aqui em Santa Catarina, procure o escritório da EPAGRE no seu município. E também o MDA ressalta que é preciso se proteger por meio de um seguro rural. Para isso, o seguro da agricultura familiar oferece 2 modalidades de cobertura contra eventos climáticos: o seguro custeio e o seguro investimento. Plantio direto de hortaliças avança em Angelina, aqui na Grande Florianópolis. A metodologia de trabalho adotada no desenvolvimento da olericultura em Angelina proporcionou mais uma oportunidade de construção coletiva de conhecimento para a busca de uma agricultura mais limpa no município. Recentemente, em torno de 30 agricultores de Angelina, com a participação de 11 agricultores de São Bonifácio, participaram de um encontro onde foram discutidos aspectos técnicos e operacionais relativos à implantação de lavoura de cebola em SPDH, o Sistema de Plantio Direto de Hortaliças. Na ocasião, houve troca de experiências entre os agricultores sobre plantas de cobertura, rolagem dessas plantas de cobertura e a implantação da lavoura. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.